21 Fatal, na Avenida Paralela, só posso ter que passar por essa alçada, porque é motociclista, não sei se interessa pra vocês. Ok, o Águia aí passou pra gente aqui, mas eu agradeço a colaboração. Ok, grato, um abraço, bom voo. Igualmente. Pronto, 4, senhorita. 3153, autorizado Salvador Galeão, 360, decola no 0, direita, da Eulen FDF. FDF é pelo número 7, seguro e aperto 16. Controle 199, decima 8, transponder 5026. Senhorita, eu não confiei a saída da Eulen da FDF, após FDF. Pelo November 857, seguro e aperto 16. Afirmativo, está 3153, autorizado Galeão, nível 360, conforme a rota, decola da 10, da Euleda Bidev, upper November 857, seguro, upper Zulu 16. Controle após 1198, transpone com, confirma, senhorita, 5026. Afirmativo, 5026, chama o puxa sonamento. Cortaremos quando proceder. Continue descida para 2000 pés, ajuste 1093, reporte localizador. 2000 pés, ajustado 1093, vai reportar no localizador da 3859. No 897, passou nível 150, chame Recife em 13325, aperna 1251. Confirma 897. Chamar o centro na frequência 13325, aperne 1251. 3325, 1251, obrigado. No 7 decolou 07, controle 198. 198, controle 35 no 7. Controle de 357, decolado na sua escuta. 357, sub e mantenha 360, saída boa, ali, vigilância radar. Tião 01, tá visual com Mike Juliette Romeu nesse setor? Solicitando Titan 3859 está livre da restrição em pelo? Poderia voar Duna? Autorizado, voa Duna, livre LS, informe localizador. Titan 3859. Ciente, na proa de Duna, vai reportar localizador, Titan 3859. Negativo, pode permanecer em seu serviço aí, tá tranquilo. Ok, eu vou passar ao vivo aí. Tranquilo. Gilete, ouviu o controle? Escutando. Mantendo máximo essa altitude aí de 500 pés, ok? Evite a sinal da 90, temos um tráfego em aproximação da LS. Afirmativo, tá mantendo o voo parado na vertical do cabo. Mais. Vai de 101 no controle? Escuta. Evite a sinal da 90, temos um tráfego em aproximação e mantendo o máximo 500 pés nesse setor, ok? 30, 500 pés, está afastado 1 mm, lembra? Tá certo. Ok. 605, passa nível 170, chame Recife na frequência 13325, alterna 1251. 13325251, boa no menos 05. Eu tô me afastando aí, boa missão. Grato, um abraço. Outro. Estacionamento, tripe 5594. Autorizado, chame táxi, tripe 5594. Chamaremos táxi, 5594. Localizador da 3859. Gente, completa a LS, para informação tem dois tráfegos dos helicópteros, à direita da sua aproximação, mantendo 500 pés, não vai interferir. Chame a torre, seta 18-6, tá 3859. 18-6, 3859. Bom dia, o TAM 3859 passando em Dia Serra, baixar travado. TAM 3859, confirmando visual campo. Visual, TAM 3859. TAM 3859, autorizado pouso, pista no 0, vento 050, grau 089. Autorizado pouso no 0, TAM 3859. Se transmite diretamente ao centro na frequência 1288, alterno 260. 8, alterno 260. É o TAN 31953, ponte 11 para o nosso pushback treinamento. É o número 2, setor aguarde. Ok, aguardar o TAN 31953. É o 355 no 4, né? Escuta. Prossiga. Qual é o chamado policial, puxa? Mais 3, minha senhora. Continua ativo. Três minutos? 5514, confirma, mais 3 minutos para iniciar? Já pode iniciar, senhorita, vai iniciar agora. Confirma. Okay. Cadê o guardião 01? No trabalho de esforço. Para retorno, Salvador. Fizeram manter o litoral, aguarde transferência com a torre. Litoral, escuta para a transferência. Eu 01, não chame agora a torre, 118.6. 18.6, Renato, bom dia. Bom dia. Tomações. Bom, Guardião 01, através da terceira ponte. Estamos com 61 a bordo, 3.4 de autonomia, alternado Salvador. 10 horas, Salvador, não copia pelo menos. 61. 61, táxi autorizado de Let Alfa, ponto de espera do 90, torre 118, estação a meia, altimetro 90 no 13. Gente, o 3.5. Seu 3153 está livre no 11, chame táxi. Está livre no 11, portaremos táxi, está 3153. Bom dia, está 3859, livrou na sua escuta. 359, Alfa Kilo, parte 3, parte 1, posição 07. Alfa Kilo, parte 3, posição 07, 3859. Escuta, prossiga. Gente. Salvador, 3P5514, próximo ao ponto de espera, próximo. O 5514, autorizado a colapso, estamos 020.050 graus, 059. 5514, na linha de colapso. IPT na parte elétrica dele, vamos olhar. Salvador, bom dia, pastor Onda 7. Pastor Onda 7, bom dia, senhora identificação. Voo IBONF para a chegada a BONF, chame o ideal de descida. Pastor, informa que tem intenções de ir mais à frente, cancelar o plano instrumento, prosseguir visual. Pastor Onda 7, contato radar 65 milhas nordeste, vigilância, então mantenha a porra do VOR na escuta para a descida. Está na ideia de descida, pastor. Desce e mantenha 3 mil pés, 1.013 o ajuste, na escuta para modificações das regras, o Pastor Onda 7. Pastor Onda 7, está descendo para 3 mil pés. Segundo 4, Ecológico 2-0, controle 19-8. 9-8, TRIPI 5-5-4, boa. 0-1, Solos 2-0, sol no corte de frequência. Salvador, é o TRIPI 5-5-4, decolado na sua escuta. 5-5-4, bom dia, submantém nível 190, saída PUCA. Na saída PUCA, solicita se possível o nível final 150. Autorizado, nível final 50, TRIP 5-5-4. Onda 50, 5-5-4. Alfa, posso esperar na 0, torre 1 no 8, estimamento no 0, 1-3. Autorizado, ataque via Juliette Alfa, condulado 8-6-12, obrigado, excelente dia. Pelo Salvador, Golf Delta. Golf Delta, prossiga. É, solicito autorização de reboque da remota 12 para a posição 5 do bate 1. Golf, Golf Delta, aguarde. Ok, aguardando. Papapá, Mike Leste, Ravel? Prossiga. Tá ligando o cabo, senhor, vai pra Ponte Nova. Gente, o Juliette Romeu. Certo. Salvador, Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, Teresina, guarda de cota. Nossa, escuta, guarda Teresina, seguinte informação, quilo. Zero, vento 040 graus com 0612 em nós. Autorizando alinhar e decolar da pista na zero para o TAN 3153. Até a posição 5 do pátio 1. Chegou o Golfo Delta iniciando o reboque para a posição 5. Obrigado. Mike Tango Juliette, Salvador, Teresina 280, copia? Siga para o Mike Tango Juliette. Autorizado, Teresina 280, decola 10, curva esquerda, saída Momo Albo, após direto Petrolina. O controle opera em 1998, transponder 5035, cotejo. A palma é Mike Tango Juliette, autorizado, Teresina no nível 280, decolará. Pista 10, curva esquerda, saída Momo Albo, controle 19-8 e o transponder 5035. Correto, Mike Tango Juliette, quando pronto, você me para o posicionamento no passe 3. Chama lá, pronto para posicionamento, Mike Tango Juliette. Peço me mantenha 360, saída da El, vigilância radar. Um, dois, três, quatro, teste. Teste. Três, um, cinco, três, pode apagar a lenda. 3153 autorizado, voa Leda. De Leda, 3153. Vasco, Salvador, Mike Hotel. Por favor, 13, 17, 26, 139, sem atraso. Galeão, aos 1120. Controle Pastor no 7, propõe o cancelamento do plano, prossegue visual via Portão Forte. Proposto e aceito, 0929, desça para altitude de tráfego, prossiga via corredores. O ajuste do altímetro no 013, Pastor no 7. Pastor no 7 está descendo para altitude de tráfego. Trip 5-5-4, vou ir para Aracaju. Direto Aracaju, 5-5-4, grata. Ciente, Mike, Juliette, Romeu. Bom dia. Salvador, 3179, bom dia. Uno 79, Guarulhos 340, copia? Copia, tá com a Lima pronta. Autorizado, Guarulhos 340, via Perusque 50, decola da 10, com curva à direita, saída da Euleda, pós-Euleda Bidev. Controle 1998, transporte 5042, cotejo. Guarulhos 340, nível. Decola da 10, curva direita, confirmando a subida Leda. Após a posição Leda, voa Bidev. Da PVS 50, 5042 e 198 ao controle. Correto, quando pronto, sobre posicionamento no passo 3. Vou chamar pronto. Olha o Papa Romeu, mais um Vitor. Mike, é com o Vitor para Manati, mil pés, copia? Positivo, cara. Bom dia para Manati, mil pés, passe 4, POB 07. Mike, é com o Vitor. Copiado, Mike, é com o Vitor, Salvador, Manati, no mil pés, decola 17, curva direita, corredor a Sé. Controle 1998, transponder 0125, cotejo. Positivo, é com o Vitor, decolando a 17, curva direita, corredor a Sé, transponder 0125. Já chama controle 119, decimal 8 e torre 118, decimal 6. Correto, acionamento SACS com a torre na frequência de 1186. Torre 1186.